Araújo, Paredão 2.0, Boranik Produções. Você já foi de azer nos meus contatos, já revirou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faço do direito. Mas um detalhe não escapou do meu olho. Eu cismei com um contato diferente e disse: fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver ela falando com você, pra eu ver o grau de intimidade. Se eu nada a ver, tem mesmo nada a ver. Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Você dá uma mensagem de provar que você vale ou vai me perder. Manda um oi aí pra eu ver. Você já foi de azer nos meus contatos, todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faço do direito. Mas um detalhe não escapou do meu olho. Eu cismei com um contato diferente e disse: fala com ela agora.